um salve. A rima não para, herdeiro da cultura dos meus ancestrais, ó. É couro preto, resistência desde o berço. Brotou é atropelo, meu mantra é minha fé. Estamos de pé, me cederam as peças. Munição, caderno velho, uma caneta, bique foi a libertação pra quem vive meio ao clique. Amante do boom bap 2007, madrugada só freestyle no beatbox e palma, uma sensação inexplicável, inesquecível. A liberdade que tanto procurei, ali encontrava comigo, parti. Fui desbravar esse mar, bebê, mas dessa fonte conhecimento buscar não é fácil, nunca será. Entende, rapá, levanta da cama, vambora trampar pro cash virar. Sem tempo pra perreco, fiz do meu dom minha vida aí. Meia aos beats, solto rap muito mais que o jogo meu. Habitat ao palco, nada impede minha corrida. Não, não. Ei, cuidado para não chapar. Nada pode te impedir de lutar, de sonhar. Vamos pro corre que o relógio não para. Só você pode escrever sua história, meu chapa. Vambora. Cuidado para não chapar. Nada pode te impedir de lutar, de sonhar. Vamos pro corre que o relógio não para. Só você pode escrever sua história, meu chapa. Vambora. Ei, Beto, nada impedirá. Vai prosperar, o que tiver que ser será. Há tempo de correr, tempo de esperar. Não adianta nem desesperar. Calma, pera lá, já parou pra pensar. Fazer jus à vida que Deus dá é o mínimo. Não deixar ninguém desacreditar do seu potencial em tese. Bocas que proferem fezes devem se calar. Pra vista que se almeja, a peleja é escalar. Nos dias de plantio quem tava lá, mas da colheita farta todos querem desfrutar. Discernimento pra não se abalar, que Oxalá possa nos guiar. Nas trevas que meu verso seja luz pra iluminar. Só você pra fazer sua história acontecer e protagonizar. Seus sonhos vão te desanimar, dizendo que é loucura, mas o mesmo tempo que maltrata é rei e cura. Ei, cuidado para não chapar. Nada pode te impedir de lutar, de sonhar. Vamos pro corre que o relógio não para. Só você pode escrever sua história, meu chapa. Vambora. Cuidado para não chapar. Nada pode te impedir de lutar, de sonhar. Vamos pro corre que o relógio não para. Só você pode escrever sua história, meu chapa. Vambora.